Tripe 5298 para interceptar o localizador. Foi na proa 055, radar estabilizado o localizador. Desça para 2000 pés. 055, descendo para 2000 pés, Tripe 5298. O 2224 já interceptou o localizador. 2224, chame torre, 198, décima meia. Na boa. Boa noite. Controle, boa noite, TAM 3197. TAM 3197, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. Da EL 380. Poderia voar da EL Leda? Autorizado, TAM 3197. Pode voar Leda? Autorizado, Leda, TAM 3197. Obrigado. Lembra de interceptar o NS nessa prova, reduzindo a velocidade, o 35218. Afirmativo. Vai interceptar o NS, o 35218. Reduz a velocidade para a aproximação final. Reporte habilidade do localizador. Retornando o localizador, reduzir 3528. Bono 776, confirme sua velocidade. 2509. Bono 776, reduza para 2209. 220, reduzindo. Passando externo, passaria 2224. Sabatango, Mike Fox, Fred Serra, sem identificação. Sabatango, Mike Fox, Fred Serra, contato radar, vou indo na Cruz de Amã para a chegada da Amã, reporte para a descida. Autoridade pelo centro, até o 080, para a prosseguir, agora cruzando a acessão. Mike Fox, Fred Serra, desça até 4 mil pés, Kenegão no 093. Bono 776, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado o localizador. 2 mil, reportará estabilizado X-Ray do Bono 776. Bono 776, reduz a velocidade para 200 nós. 2009. 35218, estabilizado NS, confirma o número do trigger para a aproximação. É o número 2, tráfego precede, está a 12 horas e 5 milhas, é um eco 145. 5218, chame torre, 118, décima meia. 5186, 5218. Torre Salvador, 35218, final INS, estabilizado como número 2. TAM 3560, desça via até 3 mil pés, que é negão no 0 no 3. Descendo via até 3 mil, via 3, viu, TAM 3560. 2224, Solo 119, livrando a direita, Solo 121, decimal 9, uma boa noite. Alfa 224, Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, remoto 14. 3197, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251-3325, obrigado, boa noite. Batango, Mike Fox Trotear, vou ir na Proa de Duna. Na Proa de Duna, Mike Fox Trotear. Então, Quebec, Quebec, visual com qual? Afirmativo, senhora. Vitor, Quebec, Quebec, chame-torre, 118, décima meia. 186, grato. Estabilizou no localizador, pista a pista, gol 1776. 1776, chame-torre, 118, décima meia. 1862, gol 1776. 130 graus, 122. Quente, reportará a final de 3 milhas, o Vitor, Quebec, Quebec. Fernanda? Afirmativo. Solon, um abraço. Abraço, Solon. 1-1-0-2-3, Fox 7-7-6 estabilizado, X-ray, baixado e checado. Solon 776, mantém aproximação, aguarde pista 1-0 livre. Aguardando a pista livre, gol no 776. Boa noite, é o gol 1940 na posição 05 para o pushback acionamento. 940.5 autorizado, chamado. 1940 da gol. Sou de Salvador, boa noite, é o F5723 passando 200 para 1950, Catango. Objeto 5723, vou indo na proa de TAP para a chegada Mari, desça até nível de voo 050, QNH 1013. 050, proa de TAP, 723 web. Tango Mike Fox 7A, confirme sua velocidade. 200. Tem condições de aumentar ou mantê-la? Vamos mantê-la. Então mantenha até Duna. Serei até dona, posso trocar. 5218, prossegue via Alfa, Kilo Pati 3. Alfa, Kilo Pati 3. 1-0 mais, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, 1-0, gol no 776. Sinal da 197, o Vitor, Quebec, Quebec, baixado e travado. Vitor, Quebec, Quebec. Livre pouso, pistão no 7, vento 1, no 30 graus, no 29. Ciente, livre pouso, Vitor, Quebec, Quebec. 60 passando a posição do Lachame Torre, 118, décima meia. 86. Salvador, é o 1940 para o início de táxi, 172 a bordo, 3 horas e 45 autonomia, alternando o Galeão. Livre táxi, Juliette Alfa, ponto espera 18.6, o ajuste 1093, 1940, boa viagem. Livre táxi, Juliette Alfa, quando lá no ponto espera, estou em 1986, vou 1940. Salvador, boa tarde, voo 1776, Lisboa 5. 1776, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, voo 1776. Quebec solo aos 26, estacionar a frequência livre, uma boa noite. Autorizado. Outro. Oh. 560 livre pouso, vento 130 graus, 09. Livre pouso, 43560. Salvador, vou. Mundo 940, tá no ponto espera, pronto. 1940, visual com tráfego na curta final. Aqui, mantém. Após a passagem do tráfego, ali mantém, 1940. Após a passagem do tráfego final, ali mantém, 1940. Fox vai serra, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILSX, e após estabilizado no localizador. Mostra-se. Objeto 5723, desça até 3 mil pés, QNH 10013. 3 mil pés, B13, 5723, L. Objeto 5723, reduz a velocidade para 220 mais. 220, 723, web. Salão 3560, salão 28, livrando à direita, salão 121, décima 9, uma boa noite. 219, boa noite. Um abraço. Salão 3560, 3560, prossegue via Alfa e reportante da Juliette. Alfa vai reportante da Juliette. 740, livre decolagem, vento 120 graus, 109. Livre decolagem, da 120 Salvador, voo 1940. Localizador, Mike Foxtrot Serra. Torre 1-1-8-6, Mike Foxtrot Serra. Boa noite, bom trabalho. Torre, boa noite, Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, boa, prossiga. Localizador a 10 milhas. Para o informe que poderia autorizar a base pela direita da 1-7. Firma, Batilda, está autorizado base, pista no 7, aporte no final, vento 120 graus, 129. 1940, decolada aos 30, controle 119, 18, bom voo. 198, amigo, obrigado. Gente, táxi via Juliette, portão número 4. Verso 4. Jet 5723, lista para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado o localizador. ILS autorizado no 5723, 2000 pés. Controle, boa noite, gol 9940, Dael, Leda, Bidev. Gol 940, contato radar na decolagem, subata nível de voo 360, saída Dael. Ok, saída da EL ao 360, se possível coordenar outros, a gente agradece. Guarde na escuta. Valeu. 5827. 5827, prossiga. Copiou da EL. Posso dar cópia? Viu? Autorizado Galeão, nível 360, saída da EL, Leda Bidev. Via Apera Novembro 857, seguro, Apera Zulu 16. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 50 16, coteja. 160 para o Galeão, um Del Leda de 10, depois da Apera Novembro 857, Porto Seguro, Apera Zulu 16, decola da 10, 19, 8, controle 13, 50 16, transforme web. Sejamento correto, chama para pushback acionamento. Certo, autorizado pelos pistolos 7120 com 10.013. Vai, Oxford, Serra. Desça para o 050, chegada Mário. Arde, vamos coordenar, 150. 3603. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, saída Dial, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 199.8, aciona 5007, coteja. Autorizado São Paulo, 340, decolando da 10, curva direita, saída Dial, Leda, Bidev, 7.8, o transponder 007 e o controle 5908, 3.0. Protejamento correto, chama para perfeccionamento. Chama. 2013. Nível 11, 2013, 723 Web. Quatro, identifique. Desça para o 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari. 1084. 21 no mesmo, 3, aguarde o número 2 para a cópia. Saída prevista, Gole, transição ao Vito. Olha, obrigado. Alternado 1-3325. Camarão Centro Recife, 1251, alternando 13325 com 1940. 677, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5026, coteja. Autoridade Aracaju, nível 150, decola 677, saída Cuca, transição Aracaju. Planta 10, curva esquerda, pós decolagem, controle 1998, transponder 5026. Planejamento correto, chama para perfeccionamento. Plana para funcionamento, o 219. Objeto 5723, solo aos 39, livrar à direita, 121 no decimal 9. 209, boa. Boa. Salvador, boa noite, web 723, Bruno, escuta. 723, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 723 web. 3 pontos para cópia. Autorização do Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Saída Gole, transição ao Vito. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5012, coteja. Nível 360, Upper Zulu 17. Sai na Gole ao Vito, curva direita após 119.8.0.12, atração, adegou 193. Cotejamento correto, chama para pushback saneamento. Amarelo, obrigado. Posição 07 para o pushback para 0, 10, mantém o 050. Acione identificação, chegada é a Mari. Táxi via Juliette, portão número 5. Juliette para o 5, é 723. Autorizado, chama para o táxi. Passa o táxi.